Ainda tá escuro o céu, é 6:30, caralho. Carrego o peso do mundo nos ombros, como se fosse um réu. Marchando com pressa pra forca, sem reclamar. Essas cospe 7 cromadas pra me adiantar. Eu tô de pé, só com um pedaço de pão que é minha oração. Vou indo na fé, mas as ideias tão tudo a milhão. Com pouca frase, espera quase uma hora por um busão a lotação. Puta que pariu, tá mó frio, te apresento. São Paulo, centro, sul, é o inferno em guerra civil. Vários guerreiros desarmados, vagando, desorientados, perdidos, sem rumo, por entre a multidão. Desiludido e fudido, sem educação. Nós acorda cedo e angustiado, pra variar só. Tem aquelas track de rap no deck, pra amenizar. Mas traz lembrança, segura as pontas. Não deixa eu nem meus manos perderem as esperanças. É a proteção pra depressão traidora não me atacar. Uma pá de pensamento que abala e nos faz lembrar de um tempo que tudo era mais simples, sem tantas tretas erradas por coisas fúteis. Vamos que vamos, é 38 mil manos que tá rimando e acreditando que nosso mundo, mundo muda no primeiro, nosso cotidiano. Não se entregamos pra nossa realidade, porque só se prospera quem mantém a cumplicidade, então. Vamos que vamos, é 38 mil manos que tá rimando e acreditando que nosso mundo, mundo mudando primeiro, nosso cotidiano. Não se entregamos pra nossa realidade, porque só se prospera quem mantém a cumplicidade, então. Vamos que vamos, resistindo e acreditando que são 38 mil manos, então. Vamos mandando aquele salve pra todas as quebradas limpas, sem pó, sem grátis e sem B.O. Só quero ver delegacia noite e dia, averiguando e registrando poesia. Falar que faz de camburão é heresia. Nos passa fome, dói, gode, dói, não pode pôr grampo nos microfones. E os moleque não entra em choque, dá os bodes, sai pela porta da frente com os malote. Alguns tentam sair salvos, se desviando do alvo. Na alternativa, sai da esquina e se esquiva. O quê? Com hip hop, eu ajudo a guarda que leciona nas favelas. Que na escola não se ensina montar guerrilha com rima pra te tirar da cocaína. A questão é que ninguém quer, né, Joe? Passar batido, ser apenas mais um Zé. Nós quer ter também os artigos que todos têm, e eu também. Nem que pra isto necessário seja reescrever a lei. Eu sei que neste caminho eu não entrei, de várias fitas erradas me desviei. Demorou, custou e hoje em dia eu compreendi. Noção de certo ou errado eu desenvolvi. Se a ganância é mãe da guerra, o ódio é o pai da maldade. Aqui reflete a real de um drama desigual. Tragédia, injusto, fatal ou perversidade. Como câncer lentamente destruindo a humanidade. No Grajaú, vários se entregaram, quem não foram comentaram que a casa caiu. Quem não teve papai no peito caiu na mão da civil. Sem dinheiro nas pernas, só mais do que se iludiu. Bom, bom, subiu. Vários caíram na guerra cotidiana, buscando status, grana, glória, vitória e fama. Vivendo uma vida insana, tentando sair da lama. Subtraído e julgado pela ganância camuflada e falsa necessidade. Perdido nessa cidade, a gente tenta se encontrar. Reflita, persista e não desista. Bom rap te resgata, mas ele sozinho não basta. Portanto, irmão, não caminhe em vão. Só pra variar, alto cantei. Com a cara do sabota, de novo eu viajei. Faz tempo que eu me lembrei que muitas vezes fugir daquilo que somos é bem pior. Bater de frente com as tretas é bem melhor. Eu preferi, eu resisti, eu insisti ser caçador. Deixei de ser caça pra minha mãe não ter a dor de me ver devedor de biqueira. Nem que me queira catador de resto nos dias de feira. O teu sistema até tentou, só que comigo teu plano de extermínio não constou. Fique esperto que é meu, a selva de concreto. Nunca seja tão indiscreto, sempre tem uma pá de verme querendo pagar de certo. Elipa, Glicério, Grajaú, tô na missão, João. Buscando em meias feras, paz pra mim e pros meus irmãos. Vamos que vamos, eu 38 mil manos que tá rimando e acreditando que nosso mundo, mundo mudando primeiro, nosso cotidiano. Não se entregamos pra nossa realidade, porque só se prospera quem mantém a cumplicidade, então. Vamos que vamos, eu 38 mil manos que tá rimando e acreditando que nosso mundo, mundo mudando primeiro, nosso cotidiano. Não se entregamos pra nossa realidade, porque só se prospera quem mantém a cumplicidade, então. Vamos que vamos, resistindo e acreditando que são 38 mil manos, essa é minha vida. São 38 mil manos, essa é minha vida. São 38 mil manos, essa é minha vida. São 38 mil manos, essa é minha vida. São 38 mil manos, essa é minha vida.